Valência, é assim se arrebenta a festa. A mulher é missioneira, é assim se arrebenta a festa. A mulher é missioneira. Pegaram, não teve perdão. Nunca vi tanto soco

certeza que vais gostar. Eu quero ouvir embaixo do rio. Esta canção eu quero ouvir embaixo do rio.